Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, oh, meu Brasil, tô chegando, tô aqui, tá bom, comadre, compadre? Acabou o mês de outubro, né? Agora acabou mesmo. Rapaz do céu, agora nós estamos pego, já do Papai Noel, já tô vendo o ho-ho-ho do Papai Noel. Já estamos agora, amanhã já é mês de novembro, né? Hoje, sexta-feira, dia 31 de outubro de 2014, esse ano passou, mas passou que nem um foguete. Rapaz do céu, o ano acabou. Meu Deus do céu. E não foi um ano fácil não, viu? Para mim foi um ano pesado, muito pesado. A discoteca do Cleitão traz aí o Henrique e o Natan. A Faculdade da Música apresenta os mestres, os VIPs, uma gravação de 1966, a frase irretocável, a bela frase de Pitágoras. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 27. Comadre, vou te ensinar a fazer um prato hoje. Esse não é prato para fazer todo dia, não. Só para ocasiões especiais, viu? É um espaguete com camarão, coisa fina e muito gostosa. Você lembra desta? Eu vou trazer um grande cantor do passado, Carlos José, com a música Lua Branca. Oh, trem bonito. A sugestão do Beijar traz o cantor Israel Lucero. E eu começo trazendo aí, Banda Silverado, Modeuso. Uma gostagem tão besta, uma bobagem tão boba, você me largou, eu me deixou na solidão, sofrendo tão só quando você se apedeu. O zóio que a terra de comer, eu te vi indo embora, saindo pra fora, e eu pedi pro amor Deus. Por Deus, e comunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Meu Deus, e comunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra ele. Ai, meu Deus, manda logo aí de ipa um caminhão de ipa na cacunda dela. Tomara que ela pegue tifo pela vida, sifo e que quebra a espinhela. Ai, meu Deus, manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer. Tomara que a negócia dela encha de pereba pra não dar pra outros homens que Antônio era meu. Uma bestagem tão besta, uma bobagem tão boba, você me largou, eu me deixou na solidão, sofrendo tão só quando você se escapendeu. O zóio que a terra de comer, eu te vi indo embora, saindo pra fora, e eu pedi pra meu Deus. Meu Deus, excomunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Meu Deus, excomunga essa mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Ai, meu Deus, manda logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue tifo pela vida, sifo e que quebra a espinhela. Ai, meu Deus, castiga, ela brigou comigo e não mais me caiu. Tomara que a negócia dela deixa de pereba pra não dar pra outros homens que eu tô gera mesmo. Ai, meu Deus, manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me caiu. Tomara que a negócia dela encha de pereba pra não dar pra outros homens que então gera mesmo. Banda Silverado do Caquinho Modeuso para Indiana Fragonese de Colíder, no Mato Grosso. Rapaz, eu tive em Colíder em 1982. Eu com a saudosa tia Leninha, o palhaço Ventania e Chico Rei Paraná. Nós nos hospedamos lá em Colíder. Como é que era o nome, rapaz? Era um gaúcho que tinha um hotel. A cabeça não está prestando mais, não. Cabeça de velho, trem é custoso. Mas fizemos um show maravilhoso lá em Colíder, no Clube dos 20. Tivemos que fazer duas sessões, né? Isso em 1982. Você não era nem nascida, viu, menina? Guilherme Santiago, meia-noite e meia. Por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. Uísque sem gelo tá na prateleira, eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão, eu só pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. Uísque sem gelo tá na prateleira, eu pego e bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, tô na solidão, tô na solidão, ouvindo, ouvindo. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Os irmãos Guilherme e Santiago cantaram Meia Noite e Meia para Francisca Madalena Rosa de Tumbiara, no estado de Goiás. Chica, um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Fernando Mendes, um fado, hein? Nem as paredes confesso. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem digas nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes chorar, podes rogar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Vê lá se eu te esqueci, ou se te quero. Quem sabe se é por ti que tanto espero. Se gosto ou não, afinal, isto é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Pode chorar, pode rogar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Pode chorar, podes rogar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Nem as paredes confesso. Nem as paredes confesso. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Fernando Mendes, Nem as paredes confesso. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organizou sua festa, preparou tudo e tal, só que na hora de contratar o artista você engarranchou. Não sabe pra quem que fala, né? Às vezes você faz um contato com picareta e depois ele te deixa na mão. Preocupa não, anota só esse telefone aí que seus problemas se acabaram-se. 61998136601. 61998136601. Você liga para RBM Música e contrata o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. E você já pode começar a fazer reservas do show do Cleiton Aguiar para 2015, viu? 61998136601. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Sistema Mundial de Rádio, tudo junto, @gmail.com. Hamilton Silva e Cristiano, Nós Tava Lá. Nós tava lá, nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Nós tava lá, nós tava lá, na festinha surpresa que fizeram pro Neymar. Chegou cantando balada, Munhoz e Mariano adoçou a mulherada. Israel e Rodolfo foi marca evidente. Carlos

Rafael Braga jogando a toalha para o Vanderlei Tabosa de Aparecida de Goiânia, ele que curte o nosso programa pela Primavera FM. Vanderlei, um abração para você, muito obrigado pela audiência e um abraço para os meus amigos da Primavera FM aí, né? Muito obrigado por você estar hospedando o nosso programa aí na sua rádio. E um abraço para o meu amigo Maguito Vilela, que é o prefeito de Aparecida de Goiânia, né? Conheci o Maguito quando ele era governador e ele me levou para fazer um programa, né? O Revista Sertaneja na TV Brasil Central de Goiânia. O Leonardo é que me apresentou o Maguito, né? E eu fiquei 2 anos, quase 3 anos, apresentando um programa de grande sucesso na TV Brasil Central. Isso nos anos de 1998, 99, 2000, né? Faz é tempo, né? O bom da gente ficar velho é que tem história para contar. A sugestão do beijar, Israel Lucero, Lembranças de Amor. Eu assumo e você tem a razão de pensar que essas palavras são todas em vão. Eu confesso que errei, mas acredite, eu estou arrependido. Sem você perdi meu chão. Infelizmente só agora foi que eu percebi que sem você eu descobri o que era ser feliz. Eu sei que não tem volta, o tempo não anda pra trás. Fotos e cartas as que joguei fora, mas seu sorriso guardei na memória. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito furacão, devasta por dentro. Sem você meu mundo é só dor. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito temporal, inunda por dentro. Apenas o que restou, lembranças e amor. Você tem a razão de pensar que essas palavras são todas em vão. Eu confesso que errei, mas acredite que eu estou arrependido. Sem você perdi meu chão. Infelizmente só agora foi que eu percebi que sem você eu percebi o que era ser feliz. Eu sei que não tem volta, o tempo não anda pra trás. Fotos e cartas rasguei, joguei fora, mas seu sorriso guardei na memória. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito furacão, devasta por dentro. Sem você meu mundo é só dor. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito temporal, inunda por dentro. Apenas o que restou. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito furacão, devasta por dentro. Sem você meu mundo é só dor. Saudade, sentimento que invade meu peito, feito temporal, inunda por dentro. Apenas o que restou, lembranças de amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Israel Lucero, Lembranças de Amor. Tá aí a importância do divulgador. Eu nunca tinha visto falar em Israel Lucero, até que o Flávio Bejar me mandou a música dele. Ele falou, Cleito, mostra aí no seu programa e tal, etc. É isso que acontece, você tá novo no mercado, até você que já tem nome, né? Se a música não chegar para mim, como é que eu vou tocar? Né? E olha que aqui tem uma vantagem, porque aqui não tem jabá, não. Aqui no meu programa e na rádio que eu estou inaugurando em Coromandel, não tem essa história de pagar para tocar, não. Nos meus 30 anos de comunicação, nunca pratiquei o jabá, porque isso é uma indecência, né? Aliás, além de ser contra a lei. Eu, quando assinei agora a concessão da minha rádio FM, está escrito lá que eu não posso fazer isso. E como eu sou obediente à lei, não farei. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. No próximo bloco, Carlos José, Henrique Tarciso e Gino e Geno. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O tempo vai passando, a gente vai ficando velho, as coisas vão acontecendo, as lembranças vão aumentando, o tempo de vida da gente vai diminuindo, né? Cada um de nós escreve a trilha sonora da sua vida com músicas importantes que marcaram esta ou aquela época, né? Essa aqui, por exemplo, só vou pegar o pessoal acima dos 40. O pessoal mais novo nunca viu falar nesse cantor e nem conhece essa música que é maravilhosa e que, por coincidência, eu gravei uma música com esse mesmo nome, mas é outra música, né? Você lembra desta? Carlos José, Lua Branca. Ó Lua Branca de fulgurinho e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito. Ó, vem, arranca, dá-me o luar da tua compaixão. Ó, vem, por Deus, iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a sua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela chorar, a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Ei, eu recordei com muita saudade Carlos José, Lua Branca. Você lembra desta? Ó, vou te dizer uma coisa, muita gente hoje encheu os olhos d'água escutando essa canção, né? É isso que acontece na vida da gente, tá bom? Um abraço para você que viajou comigo nas asas da saudade. Eu quero avisar os meus colegas, meus amigos de Coromandel, meus conterrâneos, pessoal da região ali, Patrocínio, Abadia dos Dourados, Monte Carmelo, Guardamó, Vazante, Paracatu, Catalão, Estrela do Sul, Guardamó, já falei, né? Ali, aquela região toda, Dourado Quara, aquela região toda, que vocês vão poder ouvir a partir de segunda-feira, né, o programa Cleiton Aguiar, além das emissoras que já passam nas, né, algumas dessas cidades que eu falei, você vai poder me ouvir também na Super 95 FM de Coromandel. No dia 3 de novembro, segunda-feira, nós estaremos no ar com a nossa programação já definitiva, né, a Super 95 FM de Coromandel, a frequência 95,5, fazendo um tipo de rádio que eu sempre tive vontade de fazer e que nunca me deixaram fazer na rádio dos outros, né? Como agora a rádio é minha, vai ser do jeito que eu quero. Então é o seguinte, eu vou fazer a rádio para mim, se vocês, quem quiser gostar, gosta, quem não quiser, arrume lá. O bom da gente ter liberdade é isso, né? Graças a Deus eu não preciso dessa rádio, eu vou botar lá, vai ser a rádio do povo de Coromandel e a rádio da região, vai ficar a serviço do povo de Coromandel e da região, né? Super 95 FM de Coromandel, no ar, a partir das 5 horas da manhã, do dia 3 de novembro, segunda-feira. O duplão da minha terra, Henrique Tarciso, se melhorar, estraga. Sou criador de gado, mas eu tenho meu gadinho, umas vaquinhas leiteiras que me rendem um dinheirinho, um cavalo tão de sela e um jipe pra passear. Na fazendinha eu levo uma vida de marajá,

que curtem o nosso programa pela internet, né? Joana, um beijão pra você, muito obrigado pela audiência, viu? No próximo bloco, Mag, vou te ensinar a fazer espaguete com camarão. Coisa fina! Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um dos mais completos e mais baratos alimentos que existe é o macarrão. O macarrão, ele dá certo com qualquer coisa. Ó, se você pegar um macarrão e botar caldo de feijão nele, fica bom demais da conta. Se você cozinhar o macarrão, não tiver nada, você pega, bota maionese em cima dele, fica bom demais da conta. Se você cozinhar o macarrão e não tiver nada, você frita o alho, faz o macarrão alho e óleo, um pouquinho de azeite, pica o alho e faz ele alho e óleo. Se você pode fazer com extrato de tomate, pode fazer com... Eu gosto de usar o próprio tomate, né? O molho, qualquer molho que você criar, você pode botar azeitona no molho, pode botar champignon, pode botar milho, pode botar palmito, qualquer coisa que você botar, né? Pode botar rúcula, o que você botar vai bem. E um pacotinho de macarrão de 500 gramas serve 6 pessoas. Quer dizer, você consegue fazer um jantar muito barato com macarrão. Agora, eu quero vou te ensinar hoje um macarrão especial, para ocasiões especiais, né? É um espaguete com camarão. Você vai precisar de 150 gramas de espaguete cozido al dente. Al dente é quando ele ainda está meio durinho, sabe? Eu sempre faço o seguinte, se na caixa do macarrão tiver escrito para cozinhar 7 minutos, eu cozinho 5 minutos, desligo e deixo 3 minutos ele cozinhar com frango, com o fogo desligado, né? Aí você tem que levar para debaixo da água, molhar com água fria para ele parar de cozinhar, senão ele continua cozinhando e fica mole. O macarrão mole, ele perde o sabor, né? Então, ó, você vai precisar de 150 gramas de espaguete cozido al dente, 150 gramas de camarão descongelado e limpo, 150 gramas de molho concassé. Esse é o seguinte, você retira o miolho do tomate e faça uma cruz na tampa. Mergulhe na água fervente e coloque na água fria. Você tira a pele, corta em 4 partes. Aí você tira a semente, viu? Aí você corta as 4 partes ao meio e cada parte em 4 partes ainda menores. Você refoga a cebola e o alho na manteiga. Em outra panela, você aquece o azeite em fogo alto. Coloca metade do manjericão e os tomates, refogue por 1 minuto, acrescente cebola e alho na panela e mexa. Aí você tempera com sal, açúcar, pimenta e o restante do manjericão. Esse é o molho, mas fica tranquilo que eu vou te ensinar de novo a fazer esse molho com cacê. Bom, eu estava dizendo aqui que você precisa de 150 gramas de espaguete cozido al dente, 150 gramas de camarão descongelado e limpo, 150 gramas de molho com cacê, 100 gramas de molho ao sugo, 10 gramas de folhas de rúcula cortadas grosseiramente, 3 colheres de sopa de azeite, 1 quarto de colher de chá de pimenta dedo de moça, 1 quarto de colher de chá de pimenta do reino e 1 colher de chá de sal. Você vai fazer o seguinte, agora o molho, isso aí você deixa cozinhar o macarrão de acordo com, até que ele fique no ponto, né? Aí o molho com cacê, você vai precisar de 3 quilos de tomate maduro, sem pele e sem semente, 50 gramas de manteiga, 150 gramas de cebola picada, alho picado, azeite, manjericão, açúcar, sal e pimenta do reino preta. Você tira o miolo do tomate e faça uma cruz na tampa. Mergulha na água fervente, depois você coloca na água fria. Tira a pele e corta em pedacinhos pequenos. Aí você vai cortar, vai refogar a cebola e o alho na manteiga. Em outra panela, você aquece o azeite em fogo alto e coloca metade do manjericão e os tomates. Refogue por 1 minuto. Acrescente a cebola e alho na panela e mexa. Tempere com sal, pimenta, açúcar e o restante do manjericão. Para finalizar, você tempera o camarão com sal e pimenta do reino. Aquece o azeite, refogue a dedo de moça e salteie os camarões, né? Aí você escorre. O saltear é só você jogar rapidamente lá no negócio, né? Aí você escorre o molho com cacê, adiciona junto com o molho ao sugo e o espaguete na frigideira. Acrescenta metade da rúcula e misture delicadamente e me chama para comer, que esse trem vai ficar bom demais da conta. Espaguete com camarão, comadre, você vai fazer sucesso, viu? Humberto e Ronaldo, vai sair por aí. Quero te roubar pra mim, mas não sei se você quer. Vou te fazer um convite, seja o que Deus quiser. Me encontre lá às 8, naquele lugar gostoso, pra gente conversar de novo. Vou estar te esperando, já sei tudo que falar. Tá gravado aqui no peito, hoje vai me escutar. E não venha com desculpas, que não quer me ver de novo. Não entro mais nesse teu jogo. Mas se não vier, vou sair por aí cantando pelas ruas. Vou chorar as dores, louco de saudade sua. Vou me afogar na noite, mas a noite não me quer. Tenho sofrido tanto procurando essa mulher. Vou sair por aí cantando pelas ruas. Vou chorar as dores, louco de saudade sua. Vou me afogar na noite, mas a noite não me quer. Tenho sofrido tanto procurando essa mulher. Mas se você vier, tudo vai ser diferente, eu juro. Esperando, já sei tudo que falar. Tá gravado aqui no peito, hoje vai me escutar. E não venha com desculpas, que não quer me ver de novo. Não entro mais nesse teu jogo. Mas se não vier, vou sair por aí cantando pelas ruas. Vou chorar as dores, louco de saudade sua. Vou me afogar na noite, mas a noite não me quer. Tenho sofrido tanto procurando essa mulher. Vou sair por aí cantando pelas ruas. Vou chorar as dores, louco de saudade sua. Vou me afogar na noite, mas a noite não me quer. Tenho sofrido tanto procurando essa mulher. Mas se você vier, tudo vai ser diferente. Eu te juro. Humberto e Ronaldo, vai sair por aí para Marília Fonseca de Lapão, na Bahia. Um abração pro meu amigo Zé Fernandes, da Atividade FM, onde a Marília curte o nosso programa todas as manhãs. Marília, um beijão, muito obrigado pela audiência, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Perdeu a graça, perdeu o valor.

tanta gente proclamando que me adora. Mas de que valem dois amores, 10 ou 100? Em minha raiva, mando todo mundo embora. Não me interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Esta noite não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora. Outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e quem adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, mais uma noite sem meu bem. Pro meu conterrâneo Jair Moreira, mandando um abraço. Tô precisando localizar uma colega nossa chamada Maria das Dores Guimarães. Só falta ela. Nós vamos fazer uma festa comemorando 50 anos da turma que terminou o ginásio lá em Coromandel. Fora os 10 que já subiram para encontrar com Deus, só falta encontrar agora a Maria das Dores Guimarães, viu? Então, se alguém conhece, eu sei que todo mundo sabe que ela mora em Uberlândia, mas ninguém sabe o endereço, telefone, sabe como é que fala com ela. Se alguém conhecer a Maria das Dores Guimarães, por favor, avisa para mim no nosso telefone, o 61-9981-3601. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo grego Pitágoras, filósofo e matemático, né? Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo, é a frase irretocável do filósofo e matemático Pitágoras. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henrique e Natan. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprise no domingo também às 10 horas. Se não tiver ainda na sua cidade o sinal direto da Rede Brasil TV, você pode assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, GVT canal 248, canal 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto também no site rbtv.com.br. Hoje uma entrevista sensacional com Giovanni Nunes, integrante da companhia de comédia Os Melhores do Mundo. Aquele que fazia aquele personagem do Seca Pimenteira no programa da Globo, no Zorra Total. Então, hoje e domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para os meninos lá do Coró, o Henrique e o Natan. E aí, destino? Tanta coisa estranha vem acontecendo. Perdi o costume, não tô entendendo. Será que vai rolar? Fico imaginando